Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. Eu amo o céu com um água mais quente. Eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente. Jovem Basquiat, meu mundo é diferente. Eu sou um dos poucos que não esconde o que sente. Eu choro sempre que eu lembro da gente. Lágrimas são só gotas, meu corpo é enchente. Exagerado, eu tenho pressa do gente. Eu não aceito sua prisão, minha loucura me entende. Baby, nem todo pó é até sensível. Eu sou o maior inimigo do impossível. Minha paixão é cativeiro, eu me cativo. O mundo é lento, o eu que sou imperativo. Me escuta quem cê acha que é ladrão. E puta, vai me dizer que isso não te lembra Cristo. Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta. Vai me dizer que isso não te lembra Cristo. Vai me dizer que isso não te lembra Cristo. Eles querem um preto com arma pra cima. Num clipe na favela gritando cocaína. Querem que nossa pele seja a pele do crime. Que Pantera Negra só seja um filme. Eu sou a porra do Mississippi em chama. Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama. Racista, fila da puta que ninguém te ama. Jerusalém que se foda, eu tô à procura de Akanda. E aí, Diogo? Poxa, cara, tava aqui vendo aqui os vídeos que sua mãe me mostrou. Achei massa, viu? Você com Camila Pitanga. Você é muito mais bonito do que ela, viu? É, velho.